Fogo na Babilônia, só com papel e caneta. Mestre de cerimônia, que é Bin Laden de bombeta. Fogo na Babilônia, só com papel e caneta. Mestre de cerimônia, que é Bin Laden de bombeta. Fogo na Babilônia, só com papel e caneta. Mestre de cerimônia, que os Bin Laden de bombeta, Bin Laden de bombeta. Fogo na Babilônia, sem Bin Laden de bombeta. Acordei contestando tudo aquilo que aceitamos como lei. Munição, ideia no peito, o plano já tá traçado. Há muito já vivemos em meio a fogo cruzado, onde mercenários disputam nossa mão de obra. Da riqueza que produzimos, ficamos com a sobra. Nossa integridade foi dinamitada. Não temos nada a perder, hegemonia das quebradas. Todo ato de exploração que esses vermes provoca desperta nossa ira, agregando a maloca. Sai da toca e vem a luta com a maioria. Mansões e indústrias versus periferia. A mente blindada que ganhamos no dia a dia garante nossa vitória em meio a essa guerra fria. Minha licença poética desfigura estética, abala sua ética de uma forma cética. Sou vadio, me esguio, enganando o oponente. Minhas ações de ataque são feitas discretamente. A cultura tá na rua, unindo a boa gente no ataque terrorista, derrubando os indecentes. Sou pique terrorista, eu tô na pista, o bico veio, a perna trava. Meu rap é explosivo, estouraram os ouvidos com a força da palavra. Arregaço tudo as travas, pique tiro de escopeta. Pode vir o FBI, aqui é Bin Laden de bobeta. Eu tô na treta, Zé Buceta. Minha arma é minha rima, com as rimas tão potente, cê nem nota. Minha voz de louco, corto pique, guilhotina, lâmina, tá afiada. Vacilão aqui eu mato, vai tomar para sua cara. Eu sou maloca de quebrada, dou pedrada no seu vidro. Pode vir com seus blindados, mesmo assim cês tão fudido. Porque aqui é tudo nosso, se não for tomo de pica. Eu sou magrelo, puro sócio, mesmo assim eu sou mó zica. Eu dou um pau no Superman sem usar criptonita. E se vem Capitão América, eu decapo com escudo. Foda-se a super força, eu tenho super conteúdo. Dei cheque mate nos gringos, tô no jogo e não dou blefe. Na X-Men tem arma X, aqui quem fala é arma F. Fera é foda, fraco, pode, faca pura, filho forte. Sou do oeste, vou pra leste, zona sul ou zona norte. Colo em qualquer quebrada com conceito, eu sou maloca. Pode vir até o capeta nessa porra que nós troca. Fogo na Babilônia, só com papel e caneta. Mestre de cerimônia, que é Bin Laden de bombeta. Os Bin Laden de bombeta, Bin Laden de bombeta. Fogo na Babilônia, os Bin Laden de bombeta. Bin Laden de bombeta, Bin Laden de bombeta. Mestre de cerimônia, que é Bin Laden de bombeta. Bin Laden de bombeta, Bin Laden de bombeta. Fogo na Babilônia, os Bin Laden de bombeta. Bin Laden de bombeta, Bin Laden de bombeta. Mestre de cerimônia. Pra somar, tô aqui na contenção. Sou nego já representando a família, a opção. Tô seguindo a missão, na estratégia com os irmão. Tô aí, tô bipão, tô aqui de coração. Tô pela rua, pelo rap, pela vida do moleque. O verdadeiro nós não esquece, abalando o lado oeste. Com discurso contra o tempo, quero ver bater de frente. Nossa arma é mais potente e tá carregado os pente. Vou com o mic, vou com a mente, cutucando as feridas, rimando pesado mesmo. Olha os mano terrorista que aqui parte pra cima, não pica no conformismo, vestindo a camisa sempre assumindo compromisso. Olha os loucos na missão de confundir quem se diz sábio, vai achando que tá bom, falador do caralho. Honro o rap com a minha vida, pode crer, é muita treta. 11 de setembro é dia dos Bin Laden de bombeta. Aqui Carvalho, fechadão com os Bin Laden de bombeta. Como alvo, o planalto, as próximas torres gêmeas, que nós derruba com o poder da palavra. Salve, o rap tá de volta na quebrada, mostrando que a periba também tem os seus poetas. Contundente, burlando suas leis de ética. Revolta por toda a podridão, corrupção. É o que dá inspiração pra gente fazer o som. Alertar o irmão, trabalho chega até o topo. Não brigue por migalha, não se contente com troco. Infelizmente constante no dia a dia, pessoa jurídica pratica uma valia. 2011, 11 de setembro é o dia, o ano e o mês do renascimento, deixando em danger toda a burguesia. Fogo na Babilônia, os Bin Laden estão nas pistas. Os Bin Laden de bombeta, Bin Laden de bombeta. Fogo na Babilônia, os Bin Laden de bombeta. Bin Laden de bombeta, Bin Laden de bombeta.